que diz, Ol Israel, Talmidehon que diz, Al Nahomon, Al Shesovo que diz, Al Rafuo, Ugehulo que diz, Al Salihon, Wahaporo que diz, Al Hasolo, Al Hasolo que diz, Al Nahomo que diz, Al Rafu que diz, Al Salihon que diz, Wahaporo, Al Hasolo, Al Hasolo que diz. Que diz de Rabanon, que diz de Amiron, Bolamo, Divoró, que diz, Uigdash, que diz, Al-Nahamon, Al Shesavo Kadish, Al Rafuo, Ugehulo Kadish, Bahayehon, Uviamehon Kadish, Al Israel, Talmidehon kadish, Al Sharomo kadish, Min Shamaya kadish, Yehelano kadish, Wahaporo Al Hasolo, Al Hasolo Kadish.